Thank you. Regia, fast du Bildungs ringen. Fast du Bildungs ringen. A ponte engarrafou e eu fiquei a ver. Tentei ligar pra você. A reunião da minha rua estava escangalhado. O meu cartão tava zerado. Mas você crê se quiser. Thank you.